rapaz mal desenhado obedecia-me cegamente, um rapaz vestido de rapariga. Depois de tão belo começo, a dar-me a mão por baixo da mesa, eu bem sei que não mereço. Ambiciono o coração, perco a noção da sutileza. Sabes que nunca te encorajei, levanta-te e paga a despesa. Thank you.